Eu só quero mais prosperidade pra quebrar potência light. Maloca tá de vibe, hoje eu só quero pra nós o que ontem não trouxe. Porque o futuro é consequência das ações de hoje. Bota gelo no vinho e não corta minha lombra. Que os tipo Judas quer saber do fluxo da soma. Então deixa fluir, já que é tudo nosso mesmo. Escola, rua, aprendi cada quebra de um conceito. Suas leis depende de cada ponto de vista. A mesma bala que varou ladrão também vara polícia. O mesmo dinheiro que patrocina seus frevos é o mesmo que motiva o pivete no corre o dia inteiro. Mas ao nosso favor.